7782, Solos 26, táxi à direita, mantém minha escuta, prossegue pátio 3, Alfa Quilo, pátio 3, previsto posição 4 Lima. Livre à direita, mantém a sua escuta, livre táxi, o, posição é a 4 Lima para o 2782. 8, 9, 5, 3, 1, 0, desça para 2000, previsão DLR, taxi rei, aponte localizador. 2000 pés, reportar na, no localizador, excelência, 6390. Confio azul com a 265? As manchetes estabilizado, visual, da 10. 7-4-2-3-5 azul, autorizado pouso, pistola 0, vento 040 graus, 2-1. Autorizado pouso, obrigado. Lá 310, complete final ILS, chame a torre 18 decimal 95. 295-6310, bora. Continua a aproximação, vai autorização de pouso. 4235, no solo aos 31, no táxi à direita, via Alfa e chamante da Juliette, mantém-me escuta. Alfa, chamante da Juliette, 4235. Linha da 1014. Quando possível, gentileza, se o senhor autorizar, desejaríamos voar Duna. Oi, bom. Bom, 5922, obrigado. Pouso no zero, cenário 63, no zero. Juliette, 4235. O 4235, ingresso à esquerda, portão 0, portão 3. Afirmativo, ingresso no pátio, portão 3, 4235. O Chanel 6310, no solo 34, táxi via Alfa, Juliette, portão 2, mantém-me escuta. Alfa, Juliette, 02, mantém-me escuta. Salvador, Rio, 597-2. Você? O TAM 3081 está passando para a gente, Salvador, aqui para esse livro, e perdeu contato com o Recife. Que frequência ele pode chamar aqui nesse setor? Pode tentar 128 decimal 35, 125 decimal 1, ou ainda. ainda 125, decimal 45 e 126, decimal 85. Ok. Agora, teria condições de pôr a dona para a base esquerda? 5972, a TIA agora está sob vetoração para a final DLS X-Ray. Usa a esquerda e voe na pola 210, limitado pelo curso do localizador, guardando o último vetor. Positivo, esquerda 210, o limite é o LOC, o Rio 5972. Com 972, desça para 2 mil pés. QNH permanece no 014. 2014, com 972. Tá com capacete. Está autorizado para Recife, começar agora de helicóptero, porque vou checar se o código transporte aqui, o nível é 330 ou 350, confirma. Até mais. Vou mandar o 0 para o acontece. Achei, não está falando da cópia? Está autorizado para Recife via peso Lulo 7, no nível 330, decola da Ola 0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aru, aciona 5420, controle 120, próxima 8. Salvador, boa noite, Azul 2774. Está correto, chama para o acionamento. 2 para interceptar o localizador. Curva esquerda na proa 1950, final estabilizado. Esquerda 150, reportar estabilizado, sinal 721. 2774? Azul 2774, seja. Por gentileza, apenas a saída prevista para Porto Seguro, a LBP é o 3-4 da praça. 3, qual é o nível de Porto Seguro? É o 160. Fez previsão da saída Coral 1 no Bravo. Grato, o Azul 2774. Localizador, o Rio 5972, estabilizado agora. Reciclagem 72, complete final ILS, chama a torre 118, decimal 95. 95, matriz. Salvador, o Rio 5972, boa noite. Rio 5972, boa noite, pouso autorizado, pistão no 0, vento 020, grau 029. Livre pouso na 10, 5972, Rio. 4.000 golpe no 0.94, pode voadura. Oi, Bonf, o gol 1888. Bonf, boa noite, 88, obrigado. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, formação alfa, pronto, cópia Recife. Oceaner 6310, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano, subida Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero, código 02, corrigindo 5257 e o controle em 120, decimal 8. 8. Autorizado Recife, nível 350, rota conforme o plano. Puca, Jamaracaju, saída, primeira curva esquerda, decolando 10. Transponder 527, controle 1208. 6310. 6310, cotejamento está correto, chamo para puxa acionamento. 5972, somos 48, libera a direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. No pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo 3, sempre atento, 5972, obrigado. Contato radar, desça para o 050, chegada Bomed 1. 050, Bomed 1, motorista vai estar. Voo 1170, voo Itata. Itata, obrigado. Já para o táxi 4980. 888, desça para 2000 pés, QNH1014, canceladas as instruções em pelo. Ponte localizador, autorizado ELS-XR. 2004, autorizado, com 888, obrigado. Para o táxi azul 40980, alterna São Gonçalo do Amarante, 3:15, com 112 a bordo. Uno 170 autorizado, 2000 cancelado as restrições em ITAP, QNH1014. Cancelada as restrições em ITAP, deve ser 2014, 1170. Estabilizado, Uno 888. Uno 888, complete final ILS, chame a torre, Uno 8, décima 95. 95, obrigado. Uno 888, bom dia. Correção, boa noite. Uno 888, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 040 graus, 029. Livre pouso no zero, Uno 888. Uno 70, autorizado ILS-XE, porte localizador. Autorizado ILS-XE, vai reportar no localizador. Uno 70. 001 no banco 3, seguinte da Alfa, autorização Guarulhos. Abaixo, copy Guarulhos, seguinte 001. Aqui eu poderia coordenar o 340 para o 5001? Afirmo, será coordenado. Obrigado. Azul 4980, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter no zero, azul 4980. Uno 888, solo 02, libera a direita, taxi via Alfa, Juliette para o portão 4. Alfa, Juliette 4, boa noite, 88. Azul 4980, autorizado decolagem pista 10, vento 040 graus, 02 nós. Essa com 2 iniciando na 10, azul 4980. Esse chama é torre 18, decimal 95. Oi, agora é 1895, 1170, boa noite, obrigado. Boa noite, voo 1170 está estabilizado. 1170, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vai dando pista livre, 1170. Nota 980, decola 04, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, bom trabalho. 1170, pouso autorizado, pistão 10, vento 040, grau 039. Tem livre pouso, 110, 1170. 0. Quatro, 980, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, o azul 4980. Salvador, boa noite, voo 1096, descendo até 1050. Voo 1096, contato radar, desça para o 050, chegada Gomed 1. Gomed 1 no 050, autorizaria TAP, está presente? Autorizado de TAP. Agradece, TAP. Estação de subida para nível 340. Sem problema, muito obrigado pela tentativa aí do 340, estamos autorizados 320 Guarulhos, Aperzulo 10 Taubaté, a rota, sai na Sango 1 no Leda Motiva, primeira curva à direita, aciona 5426, transponda 208, controle Salvador, 5001. No 5001, o protejamento está correto, chama para puxa acionamento. Contalha. Bom, Nuno 70, Estela 07, libere a direita, Alfa Juliette, portão 07. Direita, Alfa Juliette, pro 07, o Nuno 70, boa noite. Tele Azul 4980, passa uma centena, autoriza da presente voar Aracaju? Autorização do 126, Azul 4980. Na sua escuta. Salvador, boa noite. É o Azul 4959. 140 para Ilhéus, para a formação alta. 959, abaixo, Copilhéus. Guardando a ferida, podia adiantar a nossa saída? A saída será Coral, no Bravo. Coral, no Bravo, obrigado. Salvador, Rio 5972, com informação alta. Rio 5972, boa noite. Abaixo, Copilhéus. Galeão, na sua escuta. Passa nível 150, chame o centro. Frequência 125, decimal 45, antena 126, decimal 85. Controle 980, controle. Prossiga, senhor. Chama Recife na frequência 125, decimal 45, antena 126, decimal 85. Ok, Recife 2545, 2685, boa noite, bom trabalho. 096, desça para 3 mil pés, que é negar 1094, cancelado a restrição de ETAP. Cancelado ETAP 3014, com 1096. 959, pronto para cópia? Pronto, cópia, 4959. Autorizado Ilhéus, nível de voo é 140, rota do plano de voo. A subida será Coral, Uno Bravo, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 0263 e o controle em 119.8. Corrigindo, 120.8. Então, Ilhéus, 140, decola da décima curva à direita na Coral, Uno Bravo, 0263-208-14959. Confirme novamente se é o código transponder. 0263. Correto, Xandara, puxa estacionamento. Puxa estacionamento, obrigado. E o 5972, pronto cópia? Pronto cópia, 5972. Galeão, nível de voo 360, conforme a rota do plano. Subida São João, Leda, Toque. Primeira curva à direita após a decolagem. Código 5431 e o controle 120.8. 360, autorizado Galeão, decolador no zero, primeira curva direita, salvo 1, Leda, Toclo, 5431 no transponder, 12080 no controle, o Rio 5972. Correto, chama para puxa acionamento. Lembra do acionamento, 5972, Rio. Salvador, azul 5001, puxa acionamento do 3. Autorizado, chama para o táxi 5001. Passaremos táxi 5001. Passei um gol 096, deixe manter a 2 mil pés, registro de metrô 10 no 4, autorizado LS, informe estabilizado. Puxa mais estabilizado, apenas confirmando, toda a extensão da pista no zero à disposição? Afirmo. Muito obrigado, senhor. Torre de Salvador, boa noite, Orfina 6310. Após o número 2 para o presidente. Poderia repetir a mensagem? Saiu intercortado. É o 6310, na posição de número 2 para o presidente. 6310 é o número 2 do setor. Salvador, autorização, né? Estabilizado, visual com a pista dessa. 1096, completo sinal, chame em torno 18, decimal 95. 1095, tá logo. Estou em Salvador, muito boa noite, eu vou no 096, plenamente visual, pista 1 0. Vou no 096, boa noite, pouso autorizado, pista 1 0, vento 030 graus, 1 9. Pouso autorizado na pista no zero, no 096, toda extensão disponível. Afirmo. Para o táxi 5001 da Azul com 107 a bordo, 4 horas e 17 de autonomia alterna, Galeão. Táxi à direita via Índia no ponto de espera, chamo novamente para decolagem. Ciente, o 5001. Puxa ação no chão para baixo. Mais um 5001, está aproximando-se do de pedra da 16, da 10, pronto. Está visual no tráfego da Gol na curtíssima. Negativo, após a passagem do tráfego da Gol, autorizado a alinhar e manter. Negativo, após a passagem do Gol ali, manter 5001. Sideral 9973, bom dia, tem informação alfa, autorização com FIS 360. Guarde conta com FIS, Sideral 9973. Guarda. Salvador, boa noite, Gol 1970, informação alfa. 1970, acendo a indicação, via chegada, Bomed 1, décima, tem 050, ajuste altímetro 1014. 050, Bomed 1, com 1014, com 970. Força 1, 5. Alfa Gillette 050, 96, obrigado. Com 69 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna São Gonçalo. Taxa direita, via Índia, no ponto que espera, chamando novamente para a decolagem. Taxa via Índia, manda para o ponto que espera. Autorizado de decolagem, pistão no zero, vento 040 graus, 029. Iniciando, viu?